Popular, superior a melhor. Rádio Globo Notícia. 9 horas. Governo promete jogar duro contra as empresas que aumentarem preços. O Globo no ar. O Grande Prêmio de Portugal terá 71 voltas. O recorde do circuito de Estoril é do austríaco Gerhard Berger, estabelecido no ano passado com a Ferrari. O pole position da corrida este ano é o inglês Nigel Mansell. Prost larga na segunda e Senna em terceiro. O GP de Portugal começa às 10 da manhã. O Globo no ar. A Anistia Internacional vai acompanhar de perto o trabalho das autoridades brasileiras na identificação das ossadas encontradas na vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, na Grande São Paulo. 9 horas, 4 minutos. Próxima edição de O Globo no Ar, às 10 horas. Oferecimento Casa Polar Tintas com P de pintor. Pinte com requinte. Tinta Polar. Superior a melhor. Opa, como é que vamos? Tudo certo? Tudo bem? Final de semana legal, isso que vale, não é? Rádio Globo!